assim acontece, meti-me a pedido pela Nicole e é raro atender estas coisas. Eu tenho a certeza que a Nicole dedicaria este tema ao mundo inteiro, à diáspora portuguesa. E no reverso, o Miguel de Munique manda-lhe um grande beijinho também. A rádio tem disto, liga às pessoas. E chegamos ao nosso momento alemão, um tema do Javier Nando que simplesmente eu adoro. Aqui vai ele. Nur ein König wird. Ich bin wenig königlich. Oh, sie sieht mich einfach nicht. Und wenn sie tanzt, dann tanzt alles ihre Hüften und Arme. Alles erhält sich im Licht dieser Dame. Sie hat die Anmut und die Reinheit, die die Wunder nicht hat. Sie hat alles, was sie mich nicht hat. Sie sieht mich einfach nicht. Je mehr ich mich hier näher, desto ungeschickter bin ich. Mein Körper, meine Stimme, mein Gesicht. Es gibt Grenzen, die man trotz Millionen von Soldaten wegwischt. Aber unsere überwindet man nicht. Ihr Ziel ist delikat, bedient sich Gesten so zart. Das leichte Leben dieser Welt ist seine Art. Was man nicht zu sein vermag. Oh, oh, oh, komm, doch die Frauen wissen nicht. Oh, von diesen Dingen, wenn er spricht. Oh, oh, oh, sie sieht mich einfach nicht. Sie sieht mich einfach nicht. Assim tivemos o nosso momento em alemão com Javier Nando, um tema que diz Sie sieht mich einfach nicht, diz ela não me vê, mas quando ela lhe vê e ele lhe vê, ui, muda tudo. Um grande beijinho para o nosso imenso auditório, estamos a 25 minutos sensivelmente da quinta-feira aqui em Munique.

pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho, estou quase a ficar louco. Hoje soube-me tanto, soube-me tanto, soube-me tanto, soube-me tanto, portanto, hoje soube-me a pouco. E assim acontece. E agora vem um pedido do João Ramos, acredito eu, para a Europa de Leste, para a Ucrânia. Aqui vai, já sei namorar. Fiquem bem. Não adormeça, João, está quase. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Para a solidão, eu sou de ninguém.